aí. Quinto andar, diretamente de Niterói. É pequeno? Não vi não. Eu sou pequeno, não caso medo nem espanto. Não tenho segredo embaixo do manto, mas sou esculachado desde cedo. Cê não sabe o quanto. Fiz minha vida aos prantos, amizade de George Santos. Silvio Santos, respeito, mas odeio Turiba, né? Não no Santos. Ai. E você não me convida pra fazer parceria de vez em quando? Era esse tipo de parceria que tava falando. Voltando ao assunto, eu só como e durmo. Bromo e me turmo tão bem que roubo cerveja sozinho, tomo soturno. Me fulo e me espanco na mente, seja franco ou no mente. Se tiver puto, tô toda armuleta de manco pela frente. É baixa graça que acontece, cê não agradece nem pelo dia que te aparece, depois que escurece. Mas deixando essa sua nostalgia de lado, o vagabundo finge, não oferece aquela fatia da pizza que olha de lado. Eu, rimo na esquerda, eu, rimo na direita. Se você não viu de nada, porque seu fone tá quebrado. E direita. Você não viu nada porque eu não falei. Ai, que parada mal. Eu rimo na esquerda, eu rimo na direita. Se você não viu de nada porque seu fone tá quebrado. E direita. Se você não viu nada porque eu não falei. Ai, que parada mal feita. Não que eu não goste de pop, Lulu. Mas mexendo no hip hop é bilu bilu, teté de macho pro até, que dá ideia pro babu. Eu gosto ronda e telones, passando por demônios que tiram onda. Porque eu pego suas esposas, sou alérgico a monas, uso sonda. Quero água, vejo me cisco nível superior lá no alto da Concagua. Frio em cima, como sou com a caixa como tapa. Baixa na lapa, que nego esculacha sem mapa. Não perdoa nem a faixa do papa. Eu quero que geral baixe minha música de graça paca. Assim nego já não quer, imagina se cobrasse uma única pataca. Tô tão iludido que eu devo gostar dessas merda de rima. Como os MC fudidos sem rima, manda geral botar o braço pra cima. Elza disse que sou playboy, não nego. Afinal minha mãe é manicure, meu pai é taxista e moro no Niterói. Meu irmão é bombeiro, não ganha dinheiro, mas é herói. Na hora de salvar, rouba seus óculos, a raiva corrói. Eu rimo na esquerda, eu rimo na direita. Se você não viu de nada, porque seu fone tá quebrado. E direita. Se você não viu nada, porque eu não falei. Ai, que parada mal. Eu rimo na esquerda, eu rimo na direita. Se você não viu de nada, porque seu fone tá quebrado. E direita. Se você não viu nada, porque eu não falei. Ai, que parada mal feita. Quinto andar, Astro. A parada mais mal feita. Marechal de leve, lembro do resto. Beijo pra minha mãe, pai, pra você. Quintoandar.cjb.net. Quem quiser gravar alguma parada, fala comigo que a gente se enrola aí.